Abra comigo a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, primeiro capítulo. Lucas era um discípulo de Jesus, um dos apóstolos, e Lucas era médico. Então você pode imaginar que Lucas, ao escrever, tinha condições de prestar atenção em alguns detalhes que normalmente outro escritor não prestaria. Lucas, como médico, ele tinha uma forma de ver as coisas que estavam acontecendo com alguns detalhes muito interessantes. E ele começa escrevendo assim: visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram. Lucas está dizendo, visto que outros já escreveram o que aconteceu entre nós, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra. Lucas está dizendo, o que está escrito pelos outros, o que eu estou escrevendo, nós vimos e outros viram com seus próprios olhos o que aconteceu. Versículo 3, igualmente a mim, eu também fiquei desejoso de escrever o que eu vi. Me pareceu bem, depois de acurada investigação, de tudo, desde a sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que tenhas plena certeza das verdades em que foste instruído. Irmão, um documento verdadeiro, um documento não apenas encontrado lá nas ruínas ou enterrado em algum lugar, mas um documento que a igreja inteira, desde os primeiros dias, reconhecia como legítimo, verdadeiro e usava para saber o que havia acontecido. Então, qualquer pessoa, em qualquer lugar, que quisesse saber o que havia acontecido naqueles dias, pegava um desses documentos, essa carta, por exemplo, esse Evangelho de Lucas, que é, na verdade, um texto, uma carta que ele escreveu para Teófilo. E dizia, isso aqui é o que aconteceu. Lucas, um médico honrado, cuidadoso, dedicado, tinha condições de analisar, de escrever, de comprovar com muita eficiência, testemunha ocular do que aconteceu, ele está dizendo que isso aqui aconteceu desse jeito. E ele diz a Teófilo, para que você tenha plena certeza, diga comigo, plena certeza. A fé é a certeza. Ter plena certeza. Tem muita coisa aqui para a gente ter certeza, que faz parte da nossa vida. Algumas coisas pequenininhas da nossa história, do nosso dia a dia, que não parecem ter nada a ver com Bíblia, com igreja, com pastor, com oração, ou com qualquer coisa do céu. Coisas muito terrenas, coisas que nos incomodam, coisas que a gente não quer nem tomar conhecimento delas, muitas coisinhas da nossa vida que estão diretamente ligadas ao que está escrito. Porque Deus deixou essas coisas escritas para que eu e você tivéssemos um porto seguro, uma âncora. Se alguém começar a dizer, se alguns cientistas começarem a publicar que o negócio da bússola é a maior furada, que todo mundo acreditou na bússola até hoje, mas que ela não é verdade, nós vamos perder toda a condição de vida nessa terra, porque ninguém vai saber para onde vai mais. Mas como eu e você temos um norte estabelecido, um sul estabelecido, um leste estabelecido, um oeste estabelecido, e ninguém muda isso, todo mundo se entende, todo mundo tem uma direção. Bem, se lá é o leste, alguém poderia ter dito, não, não vão pôr leste, não, vão pôr o nome de pata. Não é leste, não, é pata. Ah, para onde você está indo? Eu estou indo para pata. Se lá é o oeste, alguém poderia falar assim, não, não vou pôr nome de oeste, não, vou pôr nome de norte. Hoje, todos nós, em qualquer lugar do mundo, se quisermos ir para o norte, iríamos para aquela direção. Se quisermos ir para a pata, iríamos para aquela direção. Mas o nome que foi dado, a direção estabelecida, foi tomada por todo ser humano como algo sólido, incontestável, imutável. Não aparece ninguém na face da terra propondo aos governos a mudança do nome. Não, vamos mudar o nome? Aonde é sua, a gente vai chamar de tela. Aonde é? Ninguém. Porque todos nós precisamos de algumas diretrizes sólidas. A Bíblia é essa diretriz sólida. Mais sólido do que o norte, sul, leste, oeste. Mas nós, tolamente, volta e meia, estamos questionando, mas será que, por que que tem que chamar norte o norte? Eu queria mudar esse nome. Para mim, eu acho que o norte tinha que ser em outro lugar. Nós vamos mudando as coisas, nós queremos, às vezes, por nosso próprio interesse, alterar o que está estabelecido. E Lucas vem mais uma vez dizendo, gente, presta atenção, nós vimos, nós somos testemunhas oculares, o que aconteceu, e eu vou escrever para que vocês tenham certeza de que norte é norte, de que sul é sul, de que Jesus é Jesus, de que João é João, de que Maria é Maria, de que a igreja é igreja, as coisas que aconteceram. Então, se eu e você quisermos ter direção certa, primeiro, nós não podemos questionar o que está aqui, porque é a única bússola. E se alguém disser que, não, nós não vamos seguir isso aqui, está retirando toda a condição de direcionamento seguro da nossa vida. Então, ficou claro aí o início, Lucas, estabelecendo por que ele escreveu este evangelho. Agora, um pouquinho mais à frente, no versículo 26... Lucas escreve assim, no sexto mês foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré. Lucas 1, 26. Nazaré é uma cidade de montanha, fica no alto da montanha. As cidades da montanha, das montanhas eram tidas e ainda são tidas como cidades sagradas. Deus deu as cidades da montanha ao povo de Israel por uma estratégia. Os inimigos habitavam e dominavam os vales. Mas Deus colocou o povo de Israel lá no alto das montanhas. Porque você no alto da montanha está protegido dos inimigos. Nós fomos lá, Anísia foi lá. O Luiz foi lá, Geraldo e Letícia foram lá. Lá no alto da montanha está uma cidade chamada Nazaré. Porque tudo que Deus faz é perfeito. Quando Deus começa a estabelecer alguma coisa, Ele nos leva para o alto das montanhas. Nós vamos sábado de manhã lá adorar o Senhor, 8 horas da manhã, lá na torre de adoração, no alto da montanha. A gente vê a cidade inteira. Se você não tem condição, vai com condução, vai se comunicando com os irmãos da sua célula. Se você não sabe onde é, vai perguntando aqui na secretaria. Nós vamos estar lá no alto da montanha. No alto, a gente tem condições de enxergar melhor, de ver melhor, de se proteger do inimigo. Por isso que Deus quer eu e você nessa semana no alto da oração, do jejum. É subir a montanha. Não apenas a montanha física, mas espiritualmente falando. O anjo foi para essa cidade lá no alto, chamada Nazaré. E ele foi, versículo 27, a uma virgem desposada. Desposada é quase que o mesmo do nosso noivado. A diferença maravilhosa é que desposada ou noivada naqueles dias já era comprometida. Hoje eles desfazem os noivados, mas quando alguém estava desposado, já estava comprometido. E essa mulher, essa moça, desculpem, uma virgem, estava desposada de um certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: alegra-te muito, favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz a um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Irmão, era uma moça nova, novinha. Não sei qual a idade de Maria. Não sei se 16 anos, 17 anos, 18 anos. Mas uma moça nova, já comprometida com José. Já tinham feito uma aliança, um voto um ao outro. Ela era virgem. E uma moça assim, tranquila com a sua vida naquele campo, talvez ajudando a mãe na casa, ou quem sabe ajudando lá no campo com as ovelhas. Uma vida tão simples. A cidade era uma cidade já constituída, mas era uma cidade tão simples daquele tempo. E aquela moça, sem muita experiência, de repente se encontra com um anjo. É motivo dela ficar realmente perturbada. Mas ainda é pouco motivo, irmão. Mais perturbada é aquele anjo falar com ela: você vai ficar grávida. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Aí é que ela ficou mais perturbada ainda. Eu estou vendo um anjo, o anjo está falando que eu vou me engravidar, que eu vou engravidar, e o anjo está falando que o menino que eu vou gerar será Deus, Senhor, Filho do Altíssimo, e se assentará sobre o trono de Davi, e o seu reinado não terá fim. Versículo 34, então disse Maria ao anjo: como será isso, pois eu não tenho relação com homem algum? Aqui nós estamos lendo só uma frase, cada um lê do jeito que quer, do jeito que pode, mas ela, na verdade, devia estar engasgada, trêmula, quase desmaiando, ela devia estar num êxtase, a perturbação é muito maior do que o que a gente lê aqui. Ô moço, eu sou uma moça, virgem, simples, novinha, e o senhor vem dizer que eu estou grávida, que eu vou ficar grávida, e que o neném que vai nascer vai tomar o trono. Como é que pode isso, se eu nem sou casada, eu nem tenho relação com um homem? Então lhe respondeu o anjo, verso 35, descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o sexto mês para aquela que diziam ser estéril. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então disse Maria: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Lucas disse que isso aconteceu mesmo. Lucas ouviu dos pais de Maria, dos familiares de Maria, porque ele começou dizendo: aquilo que eu estou escrevendo, eu vi e nós ouvimos de todos aqueles que testemunharam do que aconteceu. É um relato verdadeiro, inequívoco. Um anjo apareceu a Maria. Não foi dia 25 de dezembro, irmão. Não foi dia 25 de dezembro, mas foi. A gente lida com isso de uma forma tão vulgar, tão moderna demais, que a gente não consegue imaginar nem a perturbação de Maria. A gente não consegue alcançar nem o que isso representava. Imagina Manassés, sua filha, 16 anos, aparece grávida. Se hoje, num tempo moderno, moderníssimo, tudo é normal, isso já seria uma coisa tão complicada. Imagina naqueles dias, a filha de José, uma moça linda, pura, santa, apareceu grávida. O contexto destas coisas é um contexto que nós não alcançamos. A gravidade, o impacto disso nos relacionamentos, na vida da família. Mas ela disse ao anjo: Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. O anjo se ausentou dela. Veja o versículo 46. Disse Maria: a minha alma engrandece ao Senhor. Você pode ler comigo? E o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque contemplou na humildade da tua serva, pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada. Olha a segurança dessa menina. Porque o Poderoso me fez grandes coisas, santo é o seu nome, a sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Agiu com o seu braço valorosamente, dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos, derribou do seu trono os poderosos e exaltou os humildes, encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos, amparou a Israel seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia a favor de Abraão e de sua descendência para sempre, como prometer aos nossos pais. Maria permaneceu cerca de 3 meses com Isabel e voltou para casa. Irmãos, nós não enfatizamos aqui o Natal. Nós também não somos uma igreja que levanta uma bandeira contra o Natal. A gente pode ter uma caminhada de equilíbrio. Eu não preciso estar envolvido pelas fantasias pagãs dos povos e da cultura dos povos à volta. E cada dia nos libertarmos mais destas coisas. Mas também o oposto, o certo, segundo a nossa linguagem, não é ser contra o Natal. Não é isso ainda. Então, deixa quem celebra o Natal celebrar o Natal. Deixa quem põe uma árvore, pôr uma árvore, mas peça ao Senhor sabedoria do Espírito Santo. Para que dentro de nós haja cada vez mais santificação. E o que é santificação? É nós nos separarmos dos costumes pagãos e adotarmos cada dia mais os costumes do reino de Deus. E entender o que aconteceu naqueles dias nos ajuda a nos voltarmos mais para Jesus. E apesar de nós não celebrarmos uma data festiva do calendário, da cultura desse povo de hoje, nós também não queremos nos esquecer de que Jesus um dia nasceu. Uma das provas bíblicas de que não foi em dezembro é que o Senhor se manifestou com um anjo aos pastores no campo em Belém. Para os pastores estarem no campo à noite, não podia ser dezembro, quando neva. Neva em Israel dezembro. Não podia ser. Não era, não foi em dezembro. 25 de dezembro, na verdade, é um dia de um culto pagão. Porém, apesar de não ter sido em dezembro, aconteceu em alguma data. E se todo mundo está falando nesses dias de Natal e de Jesus, e a gente lê, e a gente ouve tanta coisa, eu e você podemos, de uma forma muito mais simples, singela e frutífera, parar para pensar no que aconteceu. Quando aconteceu? E Lucas nos diz claramente: eu vi. E aquilo que eu estou escrevendo que eu não vi, eu ouvi de quem viu. São testemunhas idôneas. Aconteceu, e eu estou escrevendo para que vocês tenham certeza do que aconteceu. Um anjo enviado da parte de Deus chegou àquela moça, e aquela moça nova, simples, virgem, perturbada pela aparição de um anjo, mais perturbada ainda pelo que o anjo falou, teve uma reação incomum. A resposta daquela moça foi: Senhor, se cumpra a tua palavra, eis aqui a tua serva. Isso começa a me dizer que aquela moça era mais madura do que a gente pensa. E agora, quando lemos o cântico de Maria, a gente pode ter certeza que a reação dela, mesmo que perturbada diante do anjo, foi uma reação de uma pessoa mais fortalecida na palavra de Deus. E aí nós tiramos a primeira lição que eu quero compartilhar com os irmãos. Independente de Natal, independente de história, independente de religião, independente de teologia, eu e você precisamos de Jesus nas nossas vidas. As pessoas que estão à nossa volta precisam de Jesus. E Jesus vai nascer por causa de alguém que, mesmo perturbado, trêmulo, assustado, se coloca diante de Deus com um pouco mais de maturidade e diz: faça a tua vontade, Senhor. Senhor, eu quero que Jesus se manifeste na minha vida, cresça em mim. Eu quero que Jesus nasça no coração dos meus familiares. Eu quero que Jesus nasça no coração das pessoas que estão à minha volta. Então, Senhor, eis aqui o teu servo. Eu não sei como é que vai ser isso. Senhor, eu não tenho noção de como vai ser isso. Senhor, eu estou meio assustado com tudo isso. Mas eu quero, no ano de 2012, que se cumpra a tua vontade na minha vida. Porque eu quero ver Jesus nascer na vida de muita gente através de mim, Senhor. Essa foi a posição de Maria. Essa foi a posição de Maria, e essa precisa ser a minha e a sua posição. Capítulo 2. O Evangelho de Lucas diz assim: naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto convocando toda a população do império para recensear-se. Este, o primeiro recenseamento, foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. Esse relato que está aqui não foi escrito com a intenção de se ter um livro histórico. A Bíblia não foi escrita para ser um livro histórico, um livro de relatos cronológicos. A Bíblia tem um outro propósito. A Bíblia é uma parte das coisas que aconteceram segundo a ótica e a palavra de Deus. Mas nós encontramos na história da humanidade todas as comprovações de que as datas, os personagens, os acontecimentos aqui relatados são verdadeiros. Não existe nenhum conflito entre a Bíblia e a ciência, entre a Bíblia e a história. E eu fui ler alguns escritos, alguns estudos, e César Augusto, e Quirino, governador da Síria, e o recenseamento. Tudo isso é relato verdadeiro da história da humanidade. As datas coincidem. Você pode estudar, você vai descobrir que os Herodes são verdadeiros, os governadores são verdadeiros, os Césares são verdadeiros, as datas são estas mesmas. Alguns impasses, porque nós não sabemos exatamente todos os detalhes, mas tudo isso aqui aconteceu mesmo. E além de Lucas dizer, eu estou dizendo a vocês que isso é verdade. Quando lemos a história da humanidade, nós vemos lá a história de Quirino na Síria. É verdade que Quirino levantou um recenseamento, que Quirino trabalhou para Roma num recenseamento em Israel. Houve um recenseamento em Israel, houve um recenseamento em todos os povos dominados pelos romanos. E o versículo 4 diz, José também subiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa da família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu completarem-se os dias, e ela deu à luz ao seu filho primogênito, enfaixou-o e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. É um relato simples. Uma ordem de Roma e todo mundo se mobilizou porque eram obrigados. Eles não eram escravos, assim, no sentido literal da palavra, mas eles eram dominados por Roma. Eles podiam ter um rei particular, eles podiam manter os sacerdotes, o templo, a Bíblia. Era típico de Roma, quando dominava uma nação, permitir e manter seus cultos, seus valores, porque assim ele mantinha a integridade da nação. Porém, naqueles dias, quando veio uma ordem de Roma para que se fizesse o recenseamento, todos foram obrigados e saíram das suas casas, foram para suas cidades. Exatamente hoje, quando você tem que votar e sai do seu bairro e vai para outro bairro, e você volta para sua cidade, algo parecido. E José tinha que sair de Nazaré, e agora ele tinha uma esposa, a esposa estava grávida. A Bíblia não está relatando aqui, mas já tinham passado por muitas dificuldades. Maria cita no seu cântico que Deus fez com que o pensamento dos que pensavam bobeira tivesse sido cuidado. Deus cuidou desse assunto, e agora estava lá José e Maria cuidando de guardar o nenenzinho, e fizeram uma viagem de Nazaré a Belém de aproximadamente 150 quilômetros. A gente passa lá, a Thaídes e Marta foram lá comigo, a gente passa numa estrada linda, maravilhosa, asfaltada, dentro de um ônibus com ar-condicionado, 150 quilômetros, a gente vai nem ver esse trajeto, mas José fez esse trajeto com uma mula, Maria sentada naquele cavalinho, aquela mula, grávida, muita rocha, muito cascalho, muita pedra, muita montanha para subir e descer. Desceram lá pelo vale, provavelmente pelo vale da Galiléia, que é o caminho mais fácil, mas chegando lá perto de Jerusalém, tem que subir até Jerusalém e chegar em Belém, 150 quilômetros, só para atender Roma. Mas não foi para atender Roma. E aqui a gente aprende a segunda coisa que o Senhor quer deixar marcado para nós. Não tem Roma, não tem governo, não tem empresa, não tem patrão, não tem ditador, não tem ninguém nessa terra que esteja governando sozinho. Todos eles estão a serviço do Senhor. Havia uma profecia de que em Belém, a casa do pão, Belém significa casa do pão, na cidade proclamada casa do pão, nasceria Jesus, o pão vivo que desceu do céu. Deus é um Deus rico em detalhes, Deus é um Deus lindo, maravilhoso, perfeito. Deus faz tudo assim como uma mulher muito cuidadosa, cheia de bordadinhos, cheia de cuidados com a sua mesa, com a sua casa. Deus é assim. Eu quero que o Messias nasça em Belém. Então, ele usou o imperador, ele usou o governador, ele usou as autoridades, falou assim, coloca um recenseamento aí de tal forma que José tenha que ir para Belém e que lá Maria tenha seu filho. Irmão, Deus move céus e terra. Por que que a gente vai temer alguma coisa? Eu acho que Deus pergunta para nós, por que que você está orando, meu filho? Para de orar. Meu filho, para que tanta oração, meu filho? Sua oração é cheia de medo, de temores, de preocupações. Meu filho, eu já programei tudo. Por que você está dizendo, Senhor, amarra o diabo que fez esse rei fazer esse recesso? Não, meu filho, calma, eu tenho o governo absoluto de todas as coisas. Versículo 8. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo, é que hoje vos nasceu, na cidade de Davi, o Salvador. Que dia esse, irmão? Que dia esse? Ô, Senhor, talvez eu não possa nem dizer, gostaria de estar naquele dia, porque é provável que eu estivesse naquele dia e nem percebesse. Mas que dia maravilhoso esse, o dia em que Jesus nasceu. Irmão, é assim para mim e para você. Nós nos lembramos do dia do nascimento dos nossos filhos, nós relembramos com detalhes, com as coisas que aconteceram, as emoções. Que coisa maravilhosa o dia que veio à luz o nosso filho. Imagina o dia em que veio à luz, que veio a essa terra, nasceu Jesus. E aonde ele nasceu? Numa manjedoura. Era natural? Belém, uma cidadezinha pequenininha, também cidade das montanhas, cheia de gente, tinha mais gente do que comportava. É fácil entender isso. Basta ter um congressozinho aqui em Belo Horizonte, nenhum hotel tem vaga. Estão construindo não sei quantos hotéis aí para se prepararem para a Copa, porque não tem vaga, não tem lugar para se hospedar, não tem espaço. Era isso que estava acontecendo em Belém. Não tem espaço. Veio todo mundo para o recenseamento e estão dormindo aqui, as hospedarias estão lotadas. E aí ele, Jesus, José chegava em um lugar, não tem vaga, não tem. Senhor, eu estou com a minha esposa grávida, mas não tem vaga. Senhor, eu tenho uma manjedoura, eu tenho um lugar onde eu guardo meus bois. Eu estou vendo que você está com a sua senhora grávida, eu posso te oferecer esse lugar, me desculpa, é o único lugar que eu tenho, mas eu posso te oferecer, porque senão você corre o risco e essa senhora vai dar a luz no meio da estrada. Fiquem lá. E José foi para a manjedoura, para aquela estrebaria, e arrumou um cocho onde os animais comiam. E arrumou ali alguma palha e colocou, e ali nasceu Jesus. Isso não tem nada a ver com o Natal de hoje. Mas nada a ver mesmo. Nada a ver. Ainda que o dia do nascimento de Jesus fosse 25 de dezembro, não tem nada a ver com o que a gente sabe e vê de Natal hoje. Porque quando a gente quer algo de Deus, a gente pede ao Senhor coisas que os nossos olhos veem, coisa que o nosso coração deseja, grandiosa, nunca uma manjedoura. A gente quer as coisas grandes. Eu me lembro quando eu comprei meu primeiro estúdio, era um estúdio com uma máquina sofisticadíssima, cara, de 8 canais de gravação. E alguém foi lá no estúdio, e era uma das coisas melhores que havia. Muito equipamento do melhor. E alguém foi lá e falou assim, bateu no meu ombro, mas Deus vai te dar um de 16. Eu falei assim, Deus, eu já tenho um de 8, que coisa. Não, Deus é um Deus de coisas grandes. E é verdade. E aí um dia eu comprei um equipamento de 16 canais. E alguém veio a mim e falou assim, Deus vai te dar um de 32. A gente sempre pensa grande. A gente acha que quando Deus vai fazer alguma coisa, tem que ter um aparato muito grande. De vez em quando eu encontro com uns desses rapazes aí que pensam que para casar tem que ter tudo. Eu tenho que ter um apartamento, eu tenho que ter uma poupança, tem que ter nada, irmão. Você e eu não temos que ter nada, nós só precisamos ter uma palavra de Deus. José estava dizendo: Maria, Deus nos mandou vir para cá. Maria, eu estou em paz, você está em paz? Estou em paz, José. Então, aonde tiver que ser, será. E eles se foram ali para aquela manjedoura, para aquela estrebaria, e de repente, alguns camelos foram chegando, um agito, e entraram alguns reis magos. A gente usa essa expressão reis magos porque foi a interpretação que deram do texto, mas na verdade eram astrônomos, estudiosos, cientistas do Oriente, que sabiam de uma organização estelar, que uma determinada estrela estava caminhando e que receberam uma revelação: vai nascer um ser de Deus, aonde essa estrela vai se estabelecer. E eles seguiram essa estrela, viajaram muito distante e chegaram naquela estrebaria, ninguém sabia disso, e ofereceram a Jesus, a Maria, a José, ouro, incenso e mirra. Irmão, nós não temos noção do que é isso. Nós ouvimos essa historinha desde criança, mas a gente já cauterizou. Imagina você com sua esposa passando um aperto. Alguém falou assim: Deus vai fazer grande, mas Deus só fez aqui, meu Deus. Não fez ainda o que eu achava. Eu sou filho de Deus, eu precisava ter um hotel melhorzinho aqui. Mas eles se contentaram com o que Deus estava permitindo. Louvado seja o Senhor pelo que eu tenho, louvado seja o Senhor pelo que está acontecendo, louvado seja o Senhor por tudo que Deus já permitiu, louvado seja o Senhor. Então o Senhor manda chegar reis do Oriente que trazem ouro, incenso e mirra e adoram ao Senhor Jesus que está ali, um menino na manjedoura. Isso está muito distante, anos-luz distante do que a gente vive hoje e chama de Natal. Isso está muito distante, anos-luz distante do que a gente conhece de cristianismo, de igreja evangélica. Mas isso expressa com toda plenitude a natureza do reino de Deus, do nada, do simples, do jeito que tiver que ser. Deus faz as coisas maravilhosas, o seu plano perfeito se cumpre. Nada, ninguém vai impedir o cumprimento do plano do Senhor na minha vida, na sua vida. Eu e você temos que crer nisso, irmão, crer nisso, e como José e Maria, nos alegrarmos lá na estrebaria, diante de uma manjedoura. Porque uma hora chega alguém que traz ouro, incenso, mirra. E para eles, se não chegasse, não mudava nada. Isso aconteceu naqueles dias. Lucas disse: eu quero dizer a você, Teófilo, que o que eu estou escrevendo aconteceu, é verdadeiro, e para que você tenha certeza. Certeza. Os pastores no campo ouviram o anúncio. O versículo 12 diz: e isto vos servirá de sinal, encontrareis uma criança envolta em faixas e deitadas em manjedoura. E subitamente apareceu com um anjo diante dos pastores uma multidão da milícia celestial. Irmão, esse versículo é o suficiente para qualquer um novo convertido, um incrédulo, um ateu ou um PhD de doutorado, um doutor em divindade, um estudioso, entender: anjo vem e traz mensagem. Deus tem milícias de anjos que ele designa: vem, vai lá, envia minha mensagem. Uma multidão da milícia celestial louvavam a Deus, dizendo: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem ele quer bem. E ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura. E vendo-o, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Agora imagina José e Maria, irmão. Por mais que eles crescem, como eu e você, eles eram de carne e de osso. Aquele menino recém-nascido, que era Jesus, que era o Filho de Deus, era, na verdade, Deus, uma natureza 100% divina, submetido a um corpo, a um cérebro, a uma mente, a uma alma humana, que ainda não entendia nada que estava acontecendo ali. A única coisa que aquele nenenzinho fazia era chorar pedindo leite. José e Maria, sozinhos, de repente chega um grupo de pastores que falam: nós vimos, o anjo veio. O anjo veio, veio uma milícia de anjos e adoravam a Deus e disseram: vai lá na manjedoura, porque o que acontece lá é da minha parte. Está lá o Filho de Deus, o Salvador da humanidade. Imagina o coração de José e de Maria, alegrados, reavivados, incendiados. Ô, Maria, viu? É de Deus mesmo, Maria. Irmão, Deus quer fazer isso o tempo inteiro. Maria podia dizer: mas José, e são os pastores que estão aí, ah, tem nada. Mas Maria não era qualquer uma, Maria era alguém que cria. Se eu e você crermos, irmão, nós podemos estar em qualquer circunstância, o Senhor vai mandar sinais, o Senhor manda paz no coração, o Senhor manda pastores, o Senhor manda anjos, o Senhor manda reis, o Senhor manda quem Ele quiser. E os pastores foram ali. Admirados ficaram das coisas referidas por eles. Versículo 19: Maria guardava todas estas palavras, meditando-as no coração. Voltaram os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham visto e ouvido. Agora veja o verso 25. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel. Esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Eu ministrei alguns dias aqui sobre o Espírito Santo que não habitava nas pessoas no Velho Testamento. O Espírito Santo vinha sobre as pessoas, atuava e se retirava. Sobre quem o Espírito Santo vinha? Sobre quem cria. Qualquer um que cresce receberia do Espírito Santo. E havia uma multidão de pessoas. O autor aos Hebreus começa a relatar alguns desta lista incontável de homens e mulheres que não viram o cumprimento da promessa, mas creram. Havia uma multidão de gente. Aquela lista de Hebreus é pequena, perto do número de pessoas que, como Abraão, como Isaac, Jacó, como Moisés, como Josué, criam, a ponto de imolar um cordeiro, expiar os seus pecados e profetizar: o Messias virá. E desta multidão de pessoas, haviam dois últimos. O primeiro está aqui, Simeão. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem justo e piedoso que aguardava, esperava pela promessa. Todos os outros morreram sem ver a promessa. Sabe o que é isso, irmão? Sabe o que é você pedir algo para Deus e nunca acontecer, e você continua pedindo, e nunca acontecer, e você continua pedindo, e nunca acontecer, e anos depois você está pedindo, você está crendo, alguém fala assim, até hoje você está... Creio. Não é reclamando com o Senhor, não é ansioso, não é angustiado, não, até hoje, mas eu vou tentar mais um ano. Não, virá. A promessa virá. Eu creio na promessa. Um dia o Messias virá. Um dia o Redentor virá. Um dia nascerá lá da tribo de Davi um que vai salvar o nosso povo. Um dia, é promessa, Isaías prometeu. Eles criam. E destes que criam, tinha um aqui, o Simeão. Homem justo e piedoso. Que esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Revelar-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Irmão, o Espírito Santo estava nele ou sobre ele? E com você, o Espírito Santo está sobre você ou está dentro de você? Sobre Simeão e sobre todos no Velho Testamento, o Espírito Santo poderia se retirar e ir embora. Mas sobre mim e sobre você, o Espírito Santo agora habita, fez morada para sempre, eternamente. Irmão, se Simeão, que ainda não tinha essa experiência que eu e você temos, ele cria. Se para ele o Espírito Santo que veio sobre ele diz assim, meu filho, você não vai morrer antes de ver o Messias. Antes de ver o Redentor de Israel. O Espírito Santo lhe revelara que não passaria pela morte antes de ver o Cristo. Versículo 27, movido pelo Espírito, foi ao templo. E quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo, agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. E estavam o pai e a mãe do menino admirados do que dele se dizia. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino, eis que este menino está destinado tanto para a ruína como para levantamento de muitos em Israel. E para ser alvo de contradição, também uma espada traspassará a sua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Sabe o que Jesus pode trazer para mim e para você, irmão? Uma experiência como para estas pessoas que estavam vivendo naqueles dias, de crer de todo o coração, pode ser numa estrebaria, o Senhor vai providenciar. Mas eu vou guardar no meu coração. Maria guardava no seu coração. Não é ansiedade, é expectativa. Não confunda ansiedade com expectativa. Lance toda a ansiedade aos pés do Senhor, mas cultive toda a expectativa. Jesus vai salvar meu familiar. Jesus vai intervir na minha vida. Jesus vai intervir na minha família. Jesus vai intervir. Jesus virá. E o Espírito Santo que habita dentro de mim já me disse, vou fazer. E terminando, tem uma senhora, versículo 36, havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser, avançada em dias. Sabe o que é isso? Uma senhora como Simeão, que ainda velhinhos estavam dizendo, eu ainda aguardo a chegada do Messias. Eu ainda aguardo. É uma promessa, ele virá. Essa profetisa, avançada em dias, vivera com seu marido só 7 anos. Se casou e 7 anos depois ele morreu. E era viúva de 84 anos. Esta não deixava o templo, mas adorava noite e dia em jejuns e orações. E chegando naquela hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Jesus hoje, irmão, já veio, já deixou o seu ministério cumprido, estabeleceu os 12 discípulos, enviou o Espírito Santo para habitar dentro de nós. O Espírito Santo mora dentro de mim e de você. E se alguém aqui nesse lugar ainda não tem uma experiência real de salvação, em outras palavras, alguém nesse lugar que ainda é dirigido é pela alma ou pelas coisas desta terra, não é dirigido pelo Espírito Santo, porque os filhos são guiados pelo Espírito Santo, pode hoje dizer ao Senhor, não precisa nem vir aqui à frente, você pode dizer ao Senhor: Senhor, eu quero uma experiência real do Senhor nascendo dentro de mim. Se o Senhor pôde nascer numa estrebaria, lugar de cocô, de boi e de ovelha, o Senhor pode nascer em mim, que sou um pecador miserável, podre, cheio de defeitos. Eu preciso que o Senhor viva em mim, Senhor, porque eu quero crer nas tuas promessas. Como aqueles homens que esperavam a redenção de Jerusalém, eu quero crer nas tuas promessas. E apesar, Senhor, do Senhor morar em nós, talvez nós estejamos vivendo muito mais displicentes do que aqueles anciãos que nem tinham o Espírito Santo vivendo dentro deles. Então, Senhor, eu quero uma repetição dessa história de Lucas na minha vida. Eu quero uma experiência com Jesus, de poder estar na presença de Jesus como Simeão e dizer: Senhor, para mim não precisa de mais nada, eu não preciso de mais nada, a salvação chegou, Jesus chegou, minha casa, meu casamento, minha família, meu lar, meus familiares, Senhor, isso é tudo o que eu quero, minha salvação. Não, mas eu já sou salvo, pastor. Sou membro de igreja, tem 15 anos. Não, irmão, eu e você precisamos ser salvos todos os dias. Todos os dias. Não é porque você perde a salvação todo dia, não. É porque existe uma salvação do Espírito, que já aconteceu na cruz do Calvário, no dia em que nós fizemos uma aliança com Jesus. Existe uma salvação do corpo, que vai acontecer quando nosso corpo for glorificado, mas existe uma salvação diária. Eu e você precisamos ser salvos todos os dias. Jesus precisa agir, atuar na minha vida, na sua vida, todos os dias. Jesus, não foi dia 25. Eu vi tantas mensagens. Eu vi mensagens de alguém dando parabéns para Jesus. Jesus, parabéns pelo seu dia. E eu realmente não me vejo em condição de criticar nada, irmão. Tem que criticar nada. Mas nós podemos entender mais do que isso. Senhor Jesus, então que hoje seja o teu dia na minha vida. Que o Senhor nasça em mim todos os dias. Que todos os dias eu possa te adorar como Simeão, como aquela profetisa Ana, e dizer: Senhor, eu estou completamente satisfeito. A tua presença é o bastante para mim. Eu espero uma vida inteira. E se o Senhor vier, para mim é o suficiente. Não tem dinheiro, não tem conquista, não tem cargo, não tem concurso, não tem emprego, não tem carro, não tem bens. Não tem nada mais precioso do que o Senhor Jesus. Cumpridas todas as ordenanças, verso 39. Segundo a lei do Senhor, voltaram para a Galiléia, para a sua cidade de Nazaré. Crescia o menino e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Não foi dia 25 de dezembro, mas foi um dia que isso aqui aconteceu. E Lucas disse: é verdade. E nós vivemos anos-luz de distância de qualquer condição de entender com profundidade o que aconteceu naqueles dias. Mas o Espírito Santo habita dentro de nós. E Ele pode nos conduzir em espírito a uma experiência muito acima da experiência religiosa, emocional e intelectual. Para termos esta experiência com Jesus. Esse relacionamento pessoal com Jesus. Convido você a fechar os seus olhos. Convido você a orar nesse momento. Dizer, Jesus, eu queria te descobrir um pouco mais. Eu queria te conhecer um pouco mais, Jesus. O que eu tenho na minha mente, no meu imaginário a teu respeito, não é suficiente. Eu quero te conhecer mais. Eu desejo te conhecer mais. Se aquele Senhor te tomou nas mãos e te consagrou e disse, talvez trêmulo ainda, agora, meu Deus, eu posso morrer porque eu já vi a salvação. Leva-me a ser assim. Alguém que anseia pelo Senhor mais do que qualquer coisa nesta vida. Como Ana, a profetisa, leva-me, Senhor, a proclamar o teu reino, tua vida, aos que verdadeiramente te esperam. Espírito Santo, nesta noite, só essas poucas pessoas aqui, não tem uma multidão incontável, não tem uma televisão fazendo ibope, não tem um mega culto num mega auditório. Não tem nada, Senhor. Tão simples. Tão simples que alguns nem quiseram vir aqui hoje. Alguns nem sabem que nós estamos aqui. Talvez, se não é alguns, a maioria nem sabe que nós estamos aqui. Senhor, essa reunião é muito simples. Mas nós queremos dizer ao Senhor, obrigado por ter vindo a esta terra. Obrigado por ter nascido um dia com um propósito. Obrigado por nos ensinar a simplicidade da estrebaria e do calvário. Você pode ficar de pé e adorar a Jesus. Aqueles reis magos vieram de longe do Oriente só para adorar a Jesus na estrebaria. Aqueles pastores deixaram suas ovelhas e foram buscar a estrebaria só para adorar a Jesus e testemunhar da experiência angelical que tiveram. Eu e você hoje temos tudo. Temos o Espírito Santo dentro de nós. Podemos fazer obras maiores. Podemos viver experiências maiores ainda, se quisermos. Eu convido você a levantar as suas mãos, levantar a sua voz e dizer assim, eu quero mais de ti, Senhor. Eu quero mais de ti, Senhor. Menos de mim, Senhor. Menos desse mundo pagão, moderno. Mas ao mesmo tempo, tão rude quanto o mundo de Herodes. Quanto a sociedade em Jerusalém naqueles dias, o povo em Belém se acotovelando para fazer o recenseamento. Eu quero viver o que aconteceu naquela manjedoura. Eu quero viver a luz, a glória, o celestial que estava acontecendo naquela estrebaria, Jesus, todos os dias na minha vida. Você pode levantar as suas mãos mais uma vez e adorar a Jesus. Fala, Jesus, obrigado porque o Senhor veio, passou tudo aquilo e morreu no meu lugar. Jesus. Thank you. Senhor, a área da minha vida que estiver como um palácio de Herodes, que estiver tão perfumado, tão bem adornado, segundo os conceitos deste mundo, que não dá para o Senhor entrar. Desfaz. Transforma numa estrebaria, mas transforma num lugar que o Senhor pode vir. Mais de ti, Senhor, eu quero mais de ti. Muito mais de ti, Senhor. Muito mais de ti, Senhor, e menos de mim. Convém que tu cresça e que diminua, para que tua glória se estenda por toda a terra. Convém que tu cresça e que diminua, para que tua glória se estenda por